Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num momento que, nossa, mudou tudo: a Revolução Francesa. Temos aqui um material bem completo para guiar nossa conversa sobre essa década turbulenta. Isso aí. E para começar, tem aquela cena, né? Paris, 21 de janeiro de 1793, a guilhotina, Luís XVI. É, um momento que ecoou demais pela Europa. Ecoou e simbolizou, né? Mostrou o quão radical a mudança estava sendo na França. Exato. E a ideia aqui é justamente essa. E um pouco além do óbvio, sabe? Da queda da Bastilha, que todo mundo lembra, entender as causas, as revoltas todas, o que ficou de verdade. Como é que um país se transforma tanto em 10 anos, né? Pois é. É essa a grande questão. Então vamos lá. Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho para o tal do antigo regime. Absolutismo total, né? Total. O poder concentrado no rei. Luís XIV, o Rei Sol, com aquela frase famosa: "O Estado sou eu". É, ele meio que misturava a pessoa dele com o país inteiro, né? Exatamente, uma visão bem diferente do que a gente pensa hoje, tipo, o Estado como instituição, separado do governo que administra. E essa estrutura já estava meio abalada, certo? Especialmente nas finanças. Muito abalada. Luís XVI, quando assumiu em 1774, pegou um problemão: herança do avô, Luís XIV, gastos enormes com a Guerra dos Sete Anos. E até com a ajuda para a independência dos Estados Unidos, né? Isso, gastaram uma fortuna ali. Então as contas, assim, simplesmente não fechavam. E isso pressionava uma sociedade que já era muito, muito desigual. Fala um pouco dessa desigualdade. Como era dividida a sociedade? Os famosos três estados. Primeiro estado, o clero. Segundo, a nobreza. Juntos eles eram tipo 3% da população. só isso. Só. Mas tinham quase metade das terras e, claro, muitos privilégios. Imposto, quase nada. Nossa. E quem bancava a festa toda? O terceiro estado, os outros 97%. Aí entrava todo mundo: camponeses, trabalhadores das cidades e a burguesia, comerciantes ricos, banqueiros. Ah, a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder político, é isso? Exatamente. Tinham a grana, mas não apitavam nada nas decisões. E o povão mesmo sofria com imposto alto, miséria, fome. Aí junta isso com as ideias do iluminismo, sabe? Voltaire, Montesquieu. Criticando a monarquia, os privilégios. O caldo estava entornando. O rei tentou fazer alguma reforma? Olha, o Luís XVI até tentou. Quis mexer nos impostos, fazer o clero e a nobreza pagarem mais. Mas Mas eles não deixaram, claro. não deixaram mesmo. Barraram tudo. Aí, sem saída, ele convocou os Estados Gerais em 1789. Uma assembleia que, nossa, não se reunia há mais de 150 anos. Era a última cartada, talvez? É, uma tentativa de achar a solução. Só que o sistema de voto era por estado, não por cabeça, e injusto demais para o terceiro estado, que era a maioria. Aí eles se revoltaram. Se revoltaram. Se declararam Assembleia Nacional e fizeram o juramento da Sala do Jogo da Pela. Basicamente, prometeram não sair dali até ter uma constituição para a França. Foi aí que a coisa esquentou de vez e surgiram os grupos políticos: girondinos, jacobinos. Exatamente aí. Os girondinos, mais ligados à alta burguesia, mais moderados, e os jacobinos, da pequena burguesia, bem mais radicais. Até a posição deles na Assembleia, direita e esquerda, deu origem aos termos que a gente usa até hoje. E a rua, quando o povo entrou forte na história? O grande marco é a queda da Bastilha, né? 14 de julho de 1789. O povo invadiu, atrás de armas, pólvora, mas o principal foi derrubar aquele símbolo do poder do rei. Virou o símbolo da revolução, né? O início da idade contemporânea. totalmente. Logo depois veio o grande medo no campo, os camponeses atacando propriedades da nobreza e, em agosto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso. Princípios fundamentais, mas com limites, né? Não incluía as mulheres, não falava da escravidão nas colônias. É verdade. E a fome continuava. Continuava. Tanto que, em outubro, as mulheres de Paris marcharam até Versalhes. Forçaram o rei e a família a se mudarem para Paris. Ali ele ficou, tipo assim, cercado pelo povo. A situação do rei ficou cada vez pior, imagino. Muito pior. Em 1791, ele tentou fugir do país, a fuga de Varrens. Foi pego, Aí a confiança na monarquia, que já era pouca, acabou de vez. E ainda veio a guerra. Pois é. Em 1792, a França declarou guerra à Áustria e Prússia. Isso inflamou Paris. Os sans-culottes, que era o povo mais radicalizado, ganharam força. Os jacobinos tomaram a Comuna de Paris. O fim da monarquia estava próximo. Chegou rápido. Em agosto de 92, invadiram o Palácio das Tuileries, prenderam o rei e, em setembro, adeus monarquia. Proclamaram a Primeira República Francesa. E aí voltamos para a guilhotina. Em janeiro de 93, a execução do rei. O que veio depois disso? A fase mais radical e sombria, o chamado período do terror, de 93 a 94. O Comitê de Salvação Pública, liderado pelo Robespierre. Terror mesmo. Terror. Uma repressão violenta contra qualquer um considerado inimigo da Revolução. Milhares e milhares de execuções. Guilhotina comendo solta, afogamentos em Nantes. Uma loucura. Mas teve alguma medida progressista nesse período? Olha, por incrível que pareça, sim. Foi no terror que aboliram a escravidão nas colônias francesas. Mas a violência era tanta que o próprio Robespierre acabou perdendo apoio. E foi guilhotinado também. Também. A revolução devorando seus próprios filhos, né? Com a queda dele em julho de 94, o terror acabou. Os girondinos voltaram ao poder. E aí a França se acalmou? Que nada. Veio o diretório, um governo com 5 diretores. Mas foi um caos. Crise econômica, instabilidade política, tentativas de golpe. O governo ficou muito dependente do exército para, tipo, segurar as pontas. E nesse cenário surge... Napoleão Bonaparte. Um general jovem, carismático, cheio de vitórias militares importantes. Egito, Itália. Ele virou herói popular. Salvou o diretório de umas revoltas. Quer dizer, ele ganhou muito prestígio. Imenso prestígio. E usou isso, junto com o apoio dos militares, para dar o golpe. O golpe de 18 de Brumário, em novembro de 1799. Derrubou o diretório. Derrubou. E instituiu o consulado. Com ele mesmo como o primeiro cônsul. Na prática, ele passou a mandar na França. Para muitos historiadores, esse é o fim da Revolução Francesa. Nossa, que percurso em 10 anos! Impressionante, né? A França saiu de uma monarquia absolutista, baseada em direito divino, privilégio de sangue, para uma república. Uma república que, ok, foi sangrenta, foi caótica, mas que lançou ideias que mudaram o mundo. Direitos humanos, cidadania, o poder vindo do povo. Exato. Liberdade, igualdade, fraternidade. Essas ideias ecoam até hoje. Influenciaram democracias em todo lugar, inclusive aqui no Brasil. A evolução abriu caminho para o Napoleão, sim, mas o legado fundamental está nesses princípios transformadores. É interessante eu pensar nisso, né? Uma revolução que começa lutando contra o poder absoluto de um rei. E termina com um líder militar tomando o poder que depois vira imperador. Pois é, fica essa reflexão. Como esses ideais tão fortes de liberdade e igualdade se chocam com a realidade da política, do poder. E será que essa tensão a gente não vê ainda hoje nas nossas sociedades? Com certeza. É uma tensão que continua muito presente.